Conversas Aleatórias. Olá, bem-vindos. E bem-vindo foi o dia 13 de maio de 2017. Portugal ganhou o Festival da Canção da Eurovisão. No mesmo dia, o Papa esteve em Fátima, eu quero lá saber. O Benfica foi tetracampeão pela primeira vez de futebol, eu quero lá saber. O Benfica foi campeão nacional de voleibol, eu quero lá saber. O Oliveirense foi a final da Liga dos Campeões de Hockey Patins, depois ganhar ao Barcelona, eu quero lá saber. Portugal ganhou o Festival da Eurovisão. Carlos Bonaparte, alguma vez pensaste ouvir esta frase? Boa tarde, ou boa noite. Boa tarde, antes de mais, estava depois não diga, ai, não me diga, isso número 191. E para os ouvintes já é boa noite. Pois, não, nunca pensei. O que é que se sente, o que é que se diz? Hoje não, hoje já estamos a 13 de maio, 3 dias depois. Mas ainda hoje a palavra que eu digo mais é fogo. Hoje já estamos a 13 de maio, 3 dias depois. 16 de maio, exatamente. Eu queria dizer terça-feira, 13 é a mesma coisa. 3 dias depois, a palavra que eu ainda digo mais é fogo. Ganhamos. Mas ele diz mesmo fogo, eu não sei outra coisa. É mesmo fogo. Com que ele está com a Soriano e tudo. No momento, e isto vocês hoje tenham paciência, podem já mudar de canal ou acabar com o programa, porque hoje é quase tema único. E a partir do tema único vamos ter notícia, recordação, música. Aliás, até desporto. Insólito. Até desporto, porque sabes, o Sobral é benfiquista, portanto. Exato. No momento, Carlos Bonaparte, o que é que se sente quando aquelas pessoas dizem segundo lugar, Bulgária? Quer dizer que o primeiro era para aqueles verdes e vermelhos. Eu tive. Foi uma sensação um bocadinho estranha, porque eu posso dizer que eu quase que morri de felicidade. Eu quando digo quase que morri de felicidade é que eu estava muito perto e isto pode parecer exagero, mas não é. Eu estive muito perto de ter um colapso cardíaco. Eu já senti o coração a bater muito, muito apertado e por isso cheguei a uma altura que eu comecei mais a preocupar-me comigo do que a Eurovisão. Porque eu estava tão emocionado, porque para mim, o Fátima passou completamente ao lado. Mas o campeonato do Benfica, o tetracampeonato do Benfica, é o grande jogo que foi. Aliás, eu assisti, eu já nem assisti à segunda parte, a primeira parte já valeu pelas duas. Mas soube que ficou 5-0. Depois, o festival, eu quando começo a ver um país, 12 pontos a Portugal, está bem, pronto, ok. Bah, isto vai acabar depressa. Segundo país, 12 pontos a Portugal, não, para aí. Ok, isto vai acabar depressa. Depois houve um país que não deu, eu, bem parecia. Mas mesmo assim ficamos em primeiro. Não, aliás, foi o segundo país que não deu 12 pontos a Portugal. Deu 10, acho eu. Mas assim ficamos em primeiro. E eu, pronto, ok, já estamos em primeiro. Mas vamos lá manter a esperança, porque para todos os efeitos nunca se sabe. Mas quando eu começo a ver que já estamos com 100 e tal pontos, 150, 200, 100, eu, 10 não. Mais. Pois, isto já é uma coisa. Já estava a ficar demasiado sério para ser. E eu aí comecei entrar em paranoia. Exatamente. Esta voz é de Joaquim Pereira. Nós começamos, eu e o Carlos Bonaparte, e explico porquê, até o Joaquim, que ele se calhar não sabe, é que nós, já desde 2010, 2011, é um assunto frequente entre mim e o Carlos, os festivais de Eurovisão. E o Carlos chegou um programa chamado... Ganhar virou piada, não é? O Carlos o programa chamado Histórias da Eurovisão, exclusivamente dedicado à Eurovisão. Eu até me lembrei destes dias que tive uma emissão de um programa meu, a parede do meu quarto, só dedicado à Eurovisão, também de uma maneira indireta, mas só dedicado à Eurovisão. Mas íamos sempre comentando, isto para explicar o contexto, íamos sempre comentando ao longo desta meia dúzia, 7 anos, coisas lá fora. Aqueles que vieram não sei de onde, a diferença de pontuação, o problema que houve com não sei quem, porque Portugal era um assunto que ou era em último, ou lá perto, ou nem passava da meia-final. Aliás, nos últimos anos, desde que começámos a falar nisso, Portugal nunca chegou sequer à final, desde 2011, que me lembro. E em 2015 sequer participou? Em 2016. E andávamos assim, não é? Portugal era um assunto secundário. Até que, neste contexto persistente entre nós, a partir de sábado passámos a falar de Portugal como vencedor da Eurovisão. Agora sim, vindo para o Joaquim Pereira, boa tarde, boa noite, bom dia. Boa tarde e boa noite. Para quem já, não digo que viu logo desde o primeiro minuto, mas ainda acompanhou a primeira edição em que Portugal participou da Eurovisão, Não, desde o início, desde 64, desde que Portugal começou a participar. Com o Toninho. Deixou mesmo a pergunta, mas num contexto diferente. A pergunta é, se alguma vez pensou que esta frase iria ser dita, Portugal é o vencedor do Festival da Eurovisão, e não é gozo, é verdade. E o seu contexto é um mais antigo. Os anos foram passando, e nós tínhamos noção das melodias muito bem construídas, foram feitas cá, sobretudo ali anos 60, 70, algumas ainda de 80, como a Maria Guinou. No meu tempo. E chegavam lá fora, ou era zero pontos, ou era parecido, a grande maioria, não eram todos. E o Carlos Mendes chegou a ficar em sétimo lugar, por exemplo, acho eu. E a Muniz ficou em quinto. Sexto. E esse contexto foi levando ano após ano até as portuguesas já desacreditarem que Portugal uma vez ia fazer alguma coisa. E agora, o que se sentirá a geração dos anos 30, 40, 50? Olha, eu vou confessar muito concretamente, já que estivemos em Fátima, confesso a Nossa Senhora Toda-Poderosa. Então, o que é que acontecia? Naquele tempo, como era uma coisa novidade, toda a gente assistia, sempre na esperança que caísse qualquer coisa lá do céu. Caíam pedregulhos que dava cabo dos portugueses. Um ano, dois anos, três anos. Dez, vinte. Cheguei a certa altura, não adianta nada, porque isto tudo é um arranjinho das discográficas e das fulaninhos que mandam-nos nas canções lá para fora, e deixou de me dar qualquer interesse. E nesse contexto, agora, eu digo honestamente, eu via assim alguns flashes, alguns relatos da canção antes de dar o concurso, e assim, quem é esse gajo? E a música? Eu não percebo nada da música. É porque ainda não tinha entrado sequer no contexto da música. Quando começou, fiquei na mesma, sentado. Só me comecei, não fui como o Carlos, que ficou logo a desmaiar e até que cardias e não sei o que mais. Nada. Porquê? Sempre na esperança que uma reviravolta desse aquilo. E mesmo assim, já não me dizia, e como continua, por acaso. Dou os parabéns ao rapaz, a rapariga, sim. Principal, porque ela é que dizia. Criou a música, sim, mas que... se não fosse a interpretação dele, acho que não ganhava. Mas ela também cantou. Mas também se não fosse a música, não, cantou só no fim, aí já não contava. Ah, não contava? Não, já foi para a festa. Sim. Era bem. Portanto, fiquei contente por eles, mas não bandeirei em arcos, nem coisa que se parecida. Olha, foi mais uma. E tu há bocado não disseste que o Benfica ficou campeão em handball. Voleibol. Disse, mas que interessa isso? Boa Vista ontem ganhou ao Setúbal. Mas que é isso, futebol? Eu já não sei o que é isso, desde sábado. Eu fiquei assim, porque para mim a Eurovisão sempre foi um grande... Um grande evento. Um grande evento musical, um grande evento cultural. Para o fim já perdeu, porque a maior parte das músicas é cantada em inglês. E não é só cantada em inglês. Nós ouvimos uma música espanhola que tem tudo de norte-americano. Nós ouvimos uma música de belga que tem mais de Reino Unido do que outra coisa. Nós ouvimos uma música húngara que tem muito de húngaro. Mas foi exceção à regra. Tivemos uma Bielorrússia que tem uma música cantada em bielorrusso, mas com música anglo-saxónica. E antes isso acontecia, verdade, mas não tanto. Nós tínhamos muitas músicas francesas que sabíamos que era latina, que era aquele estilo francês, italiano. Aí nasceram canções formidáveis, cantadas na língua. Por exemplo, os Abbas, que são suecos, é natural que lá na Suécia falem inglês. Foi tudo em inglês, eles não cantaram em sueco. Não. Acho que só uma das músicas em toda a história cantaram em sueco. E, no entanto, foi os Abbas foi o que foi. Sim, e eu espero que aconteça com o Zaba, eu espero que aconteça com o Salvador Sobral, o mesmo que aconteceu com o Zaba, quer dizer, que o coração da Gilda aguenta, não é? Mas que aconteça com ele, mas ele aconteceu com o Zaba. Parecia uma criancinha. Uma criancinha. Ora, entre frases, ou recordação e registro, e música, que vamos fechar depois, Podemos começar por uma frase. E a frase do Dom Duarte, Joaquim Luiz, já foi lá buscá-la sem querer, que é: isto é tudo uma politiquice, é tudo um arranjinho, é tudo não sei o quê. Eu pergunto às pessoas que dizem isso constantemente, se calhar nós três, em alguma fase da nossa vida, também chegámos a dizer, menos o Joaquinzinho, que nunca disse isso. Não, não é coisa que Vamos olhar para o pódio deste ano: Portugal, Bulgária e Moldávia. Quais são os arranjinhos aqui e era, politiquices? mas Quais era, são era isso que eu aqui? também ia Os dizer. três primeiros foram Portugal, Bulgária e Moldávia. Eu reparei que já desde 2015, 2014, começou a haver uma certa mudança. Isto ainda tem que mudar mais. O Big Five tem que acabar. Mas. Big Five, dando contexto, são os países que se apuram automaticamente para a final: Espanha, França, Itália, Reino Unido e Alemanha. Duas Exatamente. delas ficaram nos últimos lugares este ano, mas isso são Pois. pormenores. Mas é também habitual. Estes países costumam ficar sempre mais lá para baixo do que mais lá para cima. Mas não é habitual um deles ter 0 pontos no júri. Não, não é A habitual, Espanha ficou com mas zero. é habitual eles ficarem A sempre. Espanha não tem pontuação nenhuma. Só Portugal é que deu pontos. Não está na bota. Não, Não, cinco. cinco. A Espanha só teve 5 pontos sobre a votação toda. Foi Portugal que deu. Eu estava a ver sem ver. Sabes como é? Estou Ah, ali mal. Está muito mal esta sempre vida. ali Vamos conversar depois sentadinho. em off, andarem aos socos. Sempre ali no sofá, lá olhava de vez em Sim, quando. estou Elas é que estavam a ver. E... Estou a perceber, estou a perceber. Mas eu reparei que começou a haver uma certa mudança nesse aspecto, e eu acho que isso aconteceu por um motivo muito simples. Porque começaram a ver, e aliás, eu reparei nisso este ano, com na Eurovisão portuguesa, na transmissão portuguesa, mas eu quero, nós já sabíamos em que, mais ou menos em que é que os países iam dar 10, 8, 10, 12. Sei lá, a Ucrânia era a Rússia, a Bielorrússia, a Geórgia. A Geórgia era a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, França a Portugal, França, Portugal Portugal, à Espanha, a Espanha, a França. França. Claro, também às vezes ali havia a França, a Bélgica, ou seja, eu lembro de um sábado. Os nórdicos entre eles. E agora, exatamente, e agora, como é que era? Acho que era, já não sei se era. Acho que era a Suécia. E agora vai dar 12 pontos à Dinamarca. Bem, eu sei que eu posso errar os países, mas estava por ser um exemplo. E diz o Carlos Malato, e agora pronto, vai dar 12 pontos à Dinamarca, não é? E o outro dizia: sim, é óbvio. 12 pontos vão para a Áustria, tipo, nada a ver. E fica: ah, sério? Não, a Suécia. Não, eu estou a dizer, eu já não sei quais é que foram os dois países, Ah. mas havia um país que ia dar 12 pontos ao outro, seguramente, e de repente, Áustria. E ficaram: ah, não era habitual. Outra coisa que eu acho que se tornou um bocadinho mais democrática, que foi a introdução do televoto. Claro que se pode sempre dizer que o televoto é moldado, mas aí há sempre um pretexto, porque depois a votação dos países aparece, não é? E portanto, se começamos a ver, e acho que também não ia haver grande ginástica para isso. Era preciso muito para moldar o televoto, porque aí corriam o risco de perder a receita que o televoto dá. Portanto, eu francamente, acho que estes, ou seja, acho que se começou a perceber, pelos mínimos históricos da audiência da Eurovisão, porque isto não foi só em Portugal. A gente via em Espanha, na França ainda havia alguma tradição, mas em Espanha, na Alemanha, ninguém ligava à Eurovisão nos últimos anos. Só mais recentemente é que a Eurovisão voltou a crescer, 2014, 2015, e mesmo por causa disto. Porque cá está, porque começou a haver uma mudança de sistema. Não quer dizer, por exemplo, aliás, como aconteceu, acho que foi a Suécia que deu 12 pontos à Dinamarca e a Portugal. Dinamarca. Aí deu 12 pontos. Então foi a Dinamarca que deu 12 pontos à Suécia. Pronto. Não quer dizer que esses fatos previsíveis não hajam, e isso é normal, porque, quer dizer, Portugal deu. É normal, por exemplo, que Espanha tenha dado 12 pontos à Espanha. Não é tão normal que a Geórgia tenha dado 12 pontos. Não, mas Espanha deu 12 pontos a Portugal. É o que estou a dizer. Ah, disseste a Espanha. Sim, também A disse. Espanha é normal que dê 12 pontos a Portugal. A Geórgia e a Letónia não é tão normal quanto isso. Mas na Espanha porquê? Porque somos vizinhos, porque os idiomas são parecidos, porque há muitos portugueses em Espanha, pronto. Mas, para todos os efeitos, quebrou-se muito essa. Já agora só outro registro a conta disto. Eu gostei de ver uma coisa, que foi todas as músicas que cantaram, que foram cantadas no seu idioma, passaram da semifinal para a final. Não foram muitas, é verdade, também não é difícil, Mas se calhar nas duas semifinais nem há 10. Não houve 10, de certeza, houve para aí 4. Mas passaram todas à semifinal. Pronto. À final. Isto de Portugal, em relação ainda à frase da política, isso, Portugal é que ganhou. Já não vou incluir o televoto porque é uma coisa recente e juntar os pontos é injusto a comparar com outros anos. Mas olhando só para os votos dos júris, pessoas teoricamente especializadas, Portugal ganhou com uma diferença de 104 pontos, acho que foi o seu Bobongar. Foi uma diferença assim, pumba, mais de 100 pontos sobre o segundo classificado. E foi aí que eu me comecei a perceber, esta gente gostou mesmo. A música captou 18 dos 42 países, deram 12 pontos a Portugal, ou seja, quase metade dos países deu a pontuação máxima. E muitos que não deram, deram 10 ou 8 pontos e andaram ainda nas proximidades. Isto traz uma recordação recente. Reparem que Portugal, não é comparável o sistema de votação, mas Portugal ganhou com, no total foram para aqui 200 pontos de diferença, ou 200 e tal, juntado no Tanabol, acho que foram 200 e tal pontos de diferença, uma coisa assim. Foi mais fácil, e também temos que... Eu não sei a pontuação da Bulgária, por isso é que eu não respondi. Acho que foi 500 e tal. Juntando aqui um registro, temos que recordar o Festival RTP da Canção. Porque, na verdade, e olhando para a grande maioria, eu risco 90 e tal por cento das músicas que participaram na Eurovisão, mais uma vez, é um registro já batido. Ponto, ponto, é o pop eletrónico, é o pop, é pontos, pontos, é cambalhotas, é mulheres vestidas noiva, é todos quase a mostrar as mamocas. E é curioso que o cantor a seguir começou a cantar Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, que acho que é da Moldávia, até ficou em terceiro lugar, muito lindo também. 90 e tal por cento das músicas tiveram sempre nesse registro, pop, ponto, ponto. Misturando aqui uma recordação que não era que eu ia dizer, mas aproveito. Aconteceu na terça-feira, que eu tive lá gente em casa, e no sábado também, sim, é verdade, em 2017, há gente que se reúne, e que reúne família e extra-família em casa para assistir à Eurovisão, aconteceu na terça e no sábado lá em casa. Havia músicas que começavam, e passado 5, 10 segundos, alguém que estava na mesa já estava a cantar outra. Ou seja, as músicas começam a ser o mesmo ritmo, a mesma sequência, e pesem quase cópias umas das outras, associamos facilmente a uma música já conhecida. Pronto, mas isto é uma parte. Agora, em relação ao Festival da RTP, dada a qualidade, ou falta dela, ou falta de diversidade, é engraçado que a Eurovisão diz celebrate diversity, celebrar a diversidade, mas para as músicas é quase tudo no mesmo. Para mim, e acho que pouca gente discorda da opinião que eu vou dizer, foi mais fácil ao Salvador e à Luísa ganharem no sábado do que cá, quando foi o Festival da RTP. Dada a qualidade do resto, está a perceber, Joaquimzinho? A qualidade das músicas em geral dos outros países, a portuguesa distinguia-se facilmente, como aconteceu na votação. Isso era uma coisa nova, uma coisa fora... Fora da média e fora do meio, fora do contexto. E bem feita. Se poder ser fora da média, isso é uma porcaria, mas... Claro. Era fora da média e muito bem feita e muito bem interpretada. E com o seu toque muito particular do Salvador. E vamos recordar o dia 5 de março de 2017. O Salvador chega à final... Ganha, claro, na votação do júri, não era surpresa, mas depois o televoto dos portugueses foram votar na música dos gritos. Um trio que foi lá, como é que chama? Nova Glória, como é que chama? Viva lá Viva, acho que é uma coisa assim. É isso. Deram 12 pontos a esse trio. Sim, ou seja, o Salvador Sobral ficou em segundo lugar. O Salvador ficou em segundo no televoto português. Lembramos que os portugueses, quando botaram nas músicas do Festival da Canção, não deram o primeiro lugar ao Salvador, ao contrário da Europa. Mas lá está. E eu aí concordo que seja mais difícil, porque a qualidade do Festival da RTP deste ano foi claramente superior à da Eurovisão. Em relação à qualidade das músicas, à construção das melodias, porque também a RTP convidou compositores, já, quase todos eles já muito conhecidos, a qualidade geral das melodias do Festival da RTP foi claramente superior à da Eurovisão. Mas recordemos que foi por 2 pontos que o Salvador foi escolhido entre os portugueses. Porque podia nem ter ido. É curioso lembrar isso. Foi mais fácil ganhar no sábado do que o Festival da RTP. Bem, por um lado é sinónimo de grande qualidade da música portuguesa naquele dia. Mas olha o que eu acho. Eu acho que também houve muita diversidade ali naquele festival. No outro sábado. Eu discordo, tinha sido muito. Nós temos ali uma música que foi a croata, aquele das duas vozes, que era o tenor e o cantor normal. Eu ouvi até três, mas sim. Tínhamos o. Sim, eu também ouvi. Enfim. Também tivemos a húngara, que acho que foi muito bonita. Eu parecia um indiano aquilo, não percebi Não, nada. era húngaro. Ai, era húngaro. Tivemos. Eu não gosto da música, mas há que reconhecer que a da Moldávia foi uma coreografia muito interessante. A das noivas. Fantástico. Sim, Por ser a Bulgária, não há mas mesmo a falta. fantochada conseguiu ser original, conseguiu ser Vocês, divertida. hoje, vocês conversem os dois, porque eu hoje não Está a estou dormir. cá. Foi uma coisa divertida. Depois, claro que também eu ouvi algumas que eu não percebi. Pronto, quer dizer, A da Espanha era muito a da boa. Espanha. Não era, mas foi diversificada. Nós temos ali uma música tipo pop americano. Aí era Aliás, tipo. americano ou espanhol? Oh, nem era, aquilo nem era nada. Eu acho que nem devia ter participado. Não tinham nada melhor para escolher, pronto, se calhar não. Iam buscar o festival na RTP, Por que havia alguma melhores. razão, segundo tu disseste, lá o júri de concurso, aquele dizia o zero. Ninguém pontuou. Ninguém botou na É que Espanha. houve 42 42, foi. 42 ou 41. 41? 41 países votaram, tinham a possibilidade de escolher 10 países cada um, e portanto, vamos fazer contas: 41 vezes 10, 410, ou 410 votos. Nenhum para a Espanha. Zero. Entre 410 possibilidades de votações. Já agora, há pouco disseste em 42 países, 18 votaram em Portugal. Não, em Pois é, 41. 41 é quase metade mesmo. É mesmo quase Aproxima-se metade. da metade. E olha, isto também traz a recordação, que foi a recordação do Festival de 96. Aliás, isto traz-me duas recordações. Uma, o Nuno até deve achar muito curiosa, não sei se me lembras disso, que eu lembro-me do Festival RTP da Canção todo, praticamente todo, de 91. De 1991. 12 pontos ganhou. Foi o nome mais ouvido no sábado. O que é 12 pontos? Sim. 12 pontos, Portugal. 12 Ah! pontos. Gostou Gostei! de trocadilho. Gostei! Não fui eu que fiz. Parecias eu, parecias Não, eu. não fui eu que criei, não. Lusitana da Paixão? É sim, é 91. Sim. Ainda sei umas coisas, Muito 12 bem, pontos. muito bem. Também é a única música que conheço, a 12. E a outra da Amália também. Ah, isso não é da 12. Bem, o Zitano faz também. Bem, não interessa. Mas sim, realmente eu gostei disso. E claro, também me lembro da grande euforia que foi, porque Portugal nunca esteve em primeiro, mas durante grande parte da votação, Portugal esteve ali na frente, no primeiro, segundo, terceiro, segundo, terceiro, segundo. Quando? Em 96, depois é que eu passei isto. E na altura ainda era aquela coisa do 2 pontos para não sei quem, 12 pontos, não sei quem, 2 pontos. Ou seja, dizia-se a votação toda. Toda, sim, demorava mais. Também eram menos países, se Também calhar. não, sim, também não eram muitos países. Mas repara-se, já que falaste nisso, no sábado Portugal esteve em primeiro lugar de início ao De fim. início ao fim, Nunca sempre, saiu nunca. do primeiro lugar. Não sei se é inédito. Não, não deve ser inédito. Mas é complicado um país estar sempre no primeiro lugar, incluindo o televoto. Sim. Não largou. É que mesmo quando foram dando as votações aos outros Estava mais à países, frente. que Portugal só. Portugal nunca saiu do primeiro lugar. Não, não. Uma coisa. Não aconteceu. Aqui eu acho que aquilo não aconteceu. Deu-me um soco, a ver se é verdade, se eu estou acordado. Vocês não são ateus, não se acreditam. Foi a Nossa Senhora de Foi, Fátima. foi. Eu acho que foi o Rui Vitória. Não, mas foi o Marcelo. O Marcelo Mas houve uma que pessoa. Estou admirado, o Marcelo não ter estado em Kiev. Pois, é o que se não está do lado. E também não estava em Fátima, mas estava em Não, Kiev. é que Fátima acabou lá para as 3, 4 da tarde. Apanhava o avião e chegava a Kiev. Não, Mas nem ia mas tempo. ele tinha que dar os parabéns à Benfica também. Ah, está bem, está bem. Mas eu lembro, não, mas eu por acaso achei piada uma coisa que foi uma pessoa que disse: ah, pá, o Salvador Sobral só pode ser do Sporting. O que ele fez para não se falar do Tetra. Pronto. Oh, isso é uma pena, um lamento que eu tenho. Se houvesse aqui um Logístico Comércio de Leitórios, um tópico se fosse, um lamento da semana é esse o meu. Porque em dia em que o Papa, reparem só, não estamos a falar de meia dúzia, das milhares, dezenas de milhares de pessoas que ou ainda estavam em Fátima ou estavam a caminho de casa, não viram o festival. As centenas de milhares de pessoas que estavam na rua a fechar o título Benfica ou se estivessem em casa estavam a ver os canais em que estava a dar os festejos. Isto tirou muita gente do festival. Embora eu acredite que quando começou a votação. Pelo menos ali na parte final, já eram 11 e tal da noite, aí já. E até os números dizem que 2 milhões e tal de portugueses estavam a ver aquilo. Sim, aliás. Mas tirou, foi uma pontaria. Aliás, a primeira vez que o Papa Francisco cá, a primeira vez que o Benfica tetracampeão, tinha que ser no dia da primeira vez que Portugal ganhou a Eurovisão. Foi um dia de sonho. O dia 13 de maio foi para Portugal um dia de sonho. Porque também há outro facto menor em termos mediáticos, mas foi a Oliveirense chegar à final, não é? Vencer o Barcelona. Mas isso depois perdeu na final. Era maior se tivesse sido campeão. Sim, está bem, mas para todos os efeitos, mas naquele dia não voltou a jogar, naquele dia fez história. Sim. Pronto. Para todos os efeitos, é aquela coisa, é assim, o dia 13 foi quase perfeito. Eu meto um insólito também aqui, que é quando chega ao fim, estão o Salvador e o Luís a cantar, e há uma parte em que no fim aproxima-se os microfones e o Luís ia aproximar-se, mas diz ao Salvador, não, canta tu. Porquê? Porque no festival da RTP aconteceu a mesma coisa. No momento de fecha cantaram os dois. E quando se aproximaram os dois do microfone para dizer o meu coração pode amar pelos dois, o Salvador soltou assim uma frase junto ao microfone que diz assim, que fuleiro! E aquela que ele só que ele desta vez, ela virou-se, deu um sinal para ele. Uma coisa, mas não pode. Ela virou-se para ele e disse assim, canta tu. Antes que digas outra vez que fuleiro. E ele riu-se e cantou. É que ele já a meio, ali numa paragem, ele também disse, está tudo comprado. Ele disse isso. Obrigado Portugal, estava tudo comprado, na verdade. Mas houve momentos, é o que eu digo, ainda hoje digo, é como há coisas. A música acabou e a intérprete da Arménia, que não sei o nome dela, também não sei dizer, mesmo que soubesse, estava a chorar. A cantora da Arménia na Eurovisão, por causa da música portuguesa, estava a chorar. E só deu ela, porque eles estavam lá no meio, mesmo entre os concorrentes, era sim. A música predileta, era a portuguesa. É que, sim, foi. Paravam para ouvir aquilo. E foi sim. Uma vitória esmagadora. Foi, sim, sim, sim. Não, isso foi... Não foi comprada. Não, isso duvido muito. Não, mas é que é assim. Vamos fazer conta, é um bocado difícil, porque não somos portugueses. Vamos fazer conta que aquilo foi cantado por um cantor da Estónia, não percebíamos nada que ele dizia, mas vamos ouvir a música. E o sentimento dado na música, que captou, e foi fácil. Israel dar 12 pontos a Portugal, Letónias, Suécias, San Marino, tudo a dar 12 pontos a Portugal. O que é aquilo? Júri, não é? Repara, aliás, eu dou um exemplo. A Maria Serifovic ganhou o Festival Eurovisão da Canção em 2006. Ela cantou música em sueco. Em sueco, em sérvio. Porque ela é uma cantora sérvia. Cantou em sérvio. E ganhou um festival. Foi a última. Acho que foi a última vez que alguém tinha ganhado o festival sem ser a cantar em inglês. Eu acho que já houve mais alguém. Que eu li que foi em 2007. Já não me lembro o nome da senhora, mas... Era a Maria Serifovic. Ou seja, há 10 anos que não... É que é outra coisa. É isso. Para no poder meu ser... tempo havia muitos. É que não... Isso era no tempo. Palavra nova poder ser o bom português. Porque nós ganhamos a cantar em português. Porque muita gente, e eu lembro, eu próprio pensar isso, do género, Portugal para ganhar tem que ter no mínimo o refrão em inglês, que é para as pessoas perceberem, ter assim uma música, isto estou a falar nos últimos já há 30 anos, porque sim. Eu não tenho aqui à frente, mas é curioso um dia nós analisarmos todos os vencedores da Eurovisão até 74 e depois de 74. E o Joaquinzinho pergunta, o que é que houve em 74? Foi quando os ABBA ganharam. Houve ali uma mudança, não estou a dizer todos, claro que não é a maioria, aliás, nos últimos anos várias baladas ganharam o festival. Sim, tens por exemplo o exemplo da Nicole Friedman, que ganhou em alemão. E a Conchita, a música era calma. Em 2011 ganharam os Azeris com I'm Running, I'm Scared. Não. Sim, mas isso é em inglês. Não, mas estou a falar no português. Ah, e cantaram assim. Não, estou a falar no estilo. Desde 74 até cá, o festival mudou e os vencedores mudaram muita gente, acelerou o ritmo, é a pop, é tal. E no meio aparece esta beleza e pronto. E os filmes estão... Mas houve muitas músicas que estão... Aliás, a Irlanda fez uma coisa fantástica, que vinha 3 vezes consecutivas a Eurovisão. É que se a culpa é do Johnny Logan. E as músicas eram calmas. Já disseram, agora é pegar o Salvador. E metê-lo a... Ou não o Isa, metê-lo a compor as músicas e fazer do Salvador um João Lugão. Um João Lugão. Um João Lugão português, não é? É uma coisa incroyável. Mas eu, por acaso, sempre achei outra coisa. Sempre achei que, para nós ganharmos a Eurovisão, tínhamos que cantar com sentimento. Tínhamos que ser portugueses. Porque é que eles, no tempo, se calhar não podia, mandar que lá cantar a Amália. Um fazinho. Agora vamos lá, ó, Pira, não sei o quê. Ganhávamos. Não sei se ganha, porque a Amália era um bocadinho diferente. Aquilo tinha que ser surpreendente. Nós tínhamos que ser, no festival, e eu já dou um exemplo, o maior exemplo que eu tenho disso, Nós no festival, nós não, quem ganha o festival tem que ser, para ser um vencedor incontestável, eu acho que tem que surpreender. Como por exemplo aconteceu com a série Fóvica em 2007, como aconteceu, e foi 2007 para 2006, quem ganhou foram os Lordi com a música de heavy metal. E eu acho que muito do que é surpresa. Por exemplo, nós ficamos no sexto lugar em 96, fomos com música muito portuguesa. E em 99 ou 98, aliás, fomos lá com os Dalmalusa, que era uma música que tinha muito daquilo que tinha de 96. Ninguém se lembra dela. A mim não me lembro nada disso. Exatamente, olha, te lembras. Essa música tinha muito, em termos da batida, até daquela parte do cavaquinho, tinha muito da música de 96. Até a batida por minuto é mais ou menos a mesma. Mas mais uma vez digo-te, depende sempre também do contexto das músicas dos outros países naquele ano. Foi o que Concordo, aconteceu este ano também. concordo, concordo, mas Houve o. Surreis e Com um conjunto coitadinhos. de circunstâncias Sim, claro. que foram Claro, favoráveis. mas o que eu quero dizer é que a probabilidade aumenta se conseguires duas coisas. Primeiro, surpreender. Segundo, cantar de preferência com sentimento. Ou seja, que tu gostes daquilo que estás a fazer. Há pessoas. E eu tenho visto. O Nuno está-me a fazer uma cara de cala-te. Não, não, com ganas. É assim, eu tenho muitos artistas que eu ouço-os a cantar e eles estão a cantar muito bem, muito afinadinho, dando as voltinhas todas, mas não cantam com sentimento. Como por exemplo o húngaro. E não se podia fechar este programa antes de ouvir a música, sem, pelo menos da minha parte, elogiar e respeitar e, mais que isso, até identificar-me com a postura do próprio Salvador. Sei lá, Ingenuidade. não, não é Genuinidade. genuinidade, ser genuíno. E o que se lembrar de dizer, ele diz, e não está à espera que o assessor diga o que é que ele tem de dizer naquela entrevista, e não sei quantas. E também foi muito da genuinidade dele em palco que levou à vitória de Portugal. Chamem-lhe deficiente, chamem-lhe o que quiserem, olha, se calhar deficientes são aqueles que estão a dizer que ele é deficiente da cabeça. E é isto. E ele Portugal ganhou a Eurovisão, é o que eu tenho a dizer. Foi. Soube porque depois parece que foi a RTP que mostrou essas imagens aqui. Quando ele foi lá ao concurso dos miúdos, e ele é miúdo, Ah, no próprio Luís. Foi na SIC, sim. Foi assim. A cantar o Preto O Rapiz. ramo de O Olhinho pigas. Rapiz. Olha! Era tentar fazer jazz uma música. Nem neste, nem noutro programa qualquer, eu pensei que alguma vez isto ia ser dito. Portugal ganhou o Festival da Eurovisão. Parabéns ao Salvador e à Luísa. Luísa. Eu sei que ela se chama Luísa porque eu sou Luís. Exatamente. Posso só fazer uma piada? Faz favor. Porque eu. Ai, Salvador de Portugal, Salvador. Calma lá, que isso não é bem assim. Porque se os Salvadores realmente fossem Salvadores, o Agra tinha evitado a descida do Nacional. Quem? Salvador Agra. Que é isso? Jogador do Nacional. Que é Como o isso? Nacional desceu. Pois. Eu fiz outra brincadeira com isto, que foi. Depois o meu pirimpão pode urinar pelos dois. Que é porque quando a pessoa diz, olha, vou à casa de banho. Ah, não é para o meu e não sei o quê. Assim como isso se podia. Vamos embora. Foi a melhor maneira de encerrar este programa. Estava tudo a correr tão bem. Ai, nós ganhamos a Eurovisão e não acredito. Bem, vamos ouvir a prestação na final, no Salvador Sobral, Amar pelos dois, orquestração Luísa Krasman. Só existir cansado e adquirir. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. A querer, eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer planos do que virá depois. O meu coração pode amar pelo